versos pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar carregava um pouco de morte. E minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que eu ia secar. Olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim na sua casa hoje. Um dia já cansado disse: pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei, como eu chorei. Que ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía. Me lavou com o seu sangue e perdoou. Festa agora é cheia de sorriso. Olha o que ele fez comigo. E vai fazer assim na sua família. Viver com meu Jesus é lindo. Oh! Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Escrita pelo dedo de Deus. Oh, não, não, não, não. Escrita pelo dedo de Deus. De Deus, de Deus. Escrita pelo dedo. Escrita pelo dedo. Escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Escrita pelo dedo de Deus.